Pela Mike Fox, agilizando, sobrevoando a pista 17, está livre a decolagem, o vento 90 graus, 1, 12 nós, Lima, Mike Fox, trote. Parado ali, ele vai parar no 612, senão foi mais pra trás aqui o... Não, botão 2. Ok. Obrigado. Ok, isso. Para um dia não lembrar uma. Seus solos 4545, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Via Delta, chamando solo 219, bom dia. Bom dia. O Mike Sierra Golf ingresse na 17 agilizando o Piabata. Mike Sierra Golf. Fala do solo, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, evite o setor de aproximação, tem tráfego no LS, prossiga direto litoral, devido ao tráfego em aproximação LS. No litoral, transfere controle, frequência 1208, Lima Mike Fox. Litoral, 1208, atingiu, Fox. Bom dia, 6200 da Ocean, na sua escuta, visual com a pista. Excelente, continua a aproximação, pista 10, informa o tráfego, tipo helicóptero, linha do litoral, sentido contrário, 500 pés, o vento uma centena com uma dúzia nós, continue na aproximação, Ocean Air 6200. 6200. De November Alpha, efetou o cruzamento do campo, prosseguindo o voo para o setor Nordeste, corredor forte, aguarde transferência ao controle, Índia November Alpha. É, cruzado o campo no setor Nordeste, aguardando transferência para o controle. Oceané 6200, livre pouso, pista no zero, vento uma centena com uma dúzia nós. 6200, sente, livre pouso, pista no zero. Positivo. Afirmativo ali, mantém 1-7, Vitor Índia Juliette. Olha, Salvador, bom dia. Lima Mike Fox decolou 1-7, linha do litoral, seu transfere. Sim? Lima Mike Fox decolou 1-7, litoral, seu transfere. Sim, mantém as condições iguais, que a gente fez, escuta permanente do controle. A sua escuta reportará para a pausa. November Alpha, transfere controle, frequência 1208, Índio November Alpha. Controle 1208, Alpha. Controle Salvador, Papa Romeo, Índio November Alpha. Papa Romeo, Índio November Alpha, mantém-se com ações usuais do meu pet, corredor forte, aposta na praia forte. Corredor forte, Índia November Alpha, mantendo um no meu pé. Solo Salvador, Papa Juliette Alfa. Salvador, Juliette Alfa, confirma o pato que se encontra, pessoas a bordo, autonomia. Pate número 3 será 1-0, pessoas a bordo, está com 4 horas de autonomia. Gente, o Juliette Alfa, autorizado. Rio de Janeiro, nível 380, decola pista 1-0, curva direita, saída da Eole da Bridge, prossegue a Bezulu 1-0, controle 120, decimal 8, aciona 5453. Autorizado RJ, nível 380, decola da pista 1-0, curva à direita, 5453, a transponde 20.8, é o controle, confirme a saída. Saída confirmando da Eole. Após Dael, voa posição Leda, após voa posição Bridge, para interceptar aerovia, Juliette Alfa Alfa, reporta acionamento táxi. Reportar a porta táxi, Juliette Alfa Alfa. Solo Salvador, Janete 1200, livrou na foto. Seu nome é 200, taxi Alfa, reporte da Juliette. Alfa, só morar antes, tá tudo? Você é a volta, Yuri. Companheiro da 10, TAN 319. A Lima tem cabeceira 10, TAN 319. A Lima tem cabeceira 10, TAN 319. Discussão, chegada a Mari, desce mantém a nível 050. Controle aquele cordial, bom dia, Papa Tango Vitorinho de Juliette. Papa Tango Vitorinho de Juliette, bom dia. Mantenha-se com condições visuais, dando meu pé, escorredor de serra, ponte para o bar. Será mil, cortará através do farol da barra, Júlio. Até não propôs o mundo plaza ou de novo em coloque. Sente frequência livre para a coordenação, até regrando. Frequência livre também. É o Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, está no hangar da Basta, com 3 horas de autonomia, 3 CAB, está pronto para o carro. Seu Bernardo? Alterna Rico. Livre, reporte para o táxi, o Delta Romeo Charlie. Está pronto para o táxi. Reporte para ingresso na pista 17 Delta Romeo Charlie, autorizado até a Papá. Autorizado a Papá, cruzará para ingresso no... Como confirma, você está na Bata ou no Pote 5? Na Bata. Ah, então reporte no ponto de espera da 17, Delta Romeo Charlie. Reportada no ponto de espera da 17. Vento 319, autorizada a decolagem da 10, vento 1 com uma dúzia nós. Tive decolagem 10, vento 319. 6200 para ingresso na Juliette. 6200 autorizado, Juliette, portão 03. 03, Juliette. Ali mantém o 17 Delta Romeo Charlie. Ali mantém o 7. Charlie Mike, intenção oficial, procedimento completo, confirme. Patrulha Salvador, é o Salvador ou nós? Patrulha Salvador, bom dia, o TAN 3191 decolou, saída da EL, não sei se... 3191, contato radar na decolagem, suba 380. Autoriza T3191, no 321, Lenda. Direto Lenda, está livre. Lenda, 3191, subindo para o 380, obrigado. Whisky Charlie Mike, prosseguirá no perfil da STAR, após estar pela voa Duna, em frente a seu localizador, ok? Agora é o Rumba 09. 9, bom dia, sem identificação, chegada... Confirme intenções, pouso na pista no 7 ou não no 0? Chegada no 0, se possível, chegada Bonfe, a partir do fixo Bonfe ou Alagoinha. Gente, dou presente, vou ir na proa de Bonfe, 37 para a chegada Bonfe, quando no ideal, desça para o nível 050. Gente, vou à proa de Bonfe, quando ideal para o 050, não vai 09. Romeo Charlie, tem decolagem autorizada da 17, vento 1 com uma dúzia nós, Delta Romeo Charlie. Cliente, vive decolagem da 17, Delta Romeo Charlie. Salvador, ou Lima, mais voltando. Decolou ali ponto Mundo Plaza, litoral, que não caiu, ou não, não falou nada. Brasil, Paracaru, Lourenço, mantendo 500 pés de altitude, João? Afirmativo, tá, se possível, manter 500 pés. Gente, mantenha-se em condições, mas desculpa permanente do controle. Afirmativo, você pode parar um pouco. Tem frequência livre para coordenação, apostando o Vitor em Jutilha. Cessa 28, Recife 350, via Peruí 58. Autorizada a cola pistão 0, curva direita, saída. Mas curva esquerda por Caracaju, controle da 0.8, acionando 553. Estamos ao autorizado, 350 para Recife. Uma primeira curva à esquerda, pelo dia 58. O controle opera em 120.58 e o transponder 5531. Romeu Delta, Romeu Charlie, acione o transponder 5543. 5543. Salvador, Papa Tango, Juliette Alfa Alfa para o táxi. Juliette Alfa Alfa, fica sinal para o táxi. Alfa. Vale 628, tá correto, com o fone 3.531, reporta, tá pronto o posto. Papa Romeu Delta, Romeu Charlie, contato radar, saída Pucaracaju, sobe e mantenha 390. Saída Pucaracaju, sobe e mantém 390, Delta Romeu Charlie. Tem frequência livre para coordenação. Bom dia, confirmando paralela do Sul, todos paralelos. Confirmo. Tango Whisky Charlie Mike, desce para 2 mil pés, existe na 095. Saudou, saudou, autorizando, eu colo a pistola 7, curva direita. Litoral Sul, controle 120.8, aciona 0115, Mike Jet Romeu. Não é táxi 2895, Mike Jet Romeu. Autorizado, pushback, sinal, reporta táxi 5718. Alô, 4463 e Nelson no 60, autorizado, cola pista no zero, curva direita, saída da Euleda, pós direto, controle 120.8, aciona 5535. Planejamento correto, reporta com o Chibeco Sinaco, 463. Sou de Salvador, é o Papa Romeu Delta Romeu Charlie. Possível? Solicita a possibilidade de, após Puca, voar Aru. Sim, sobre a coordenação Delta Romeu Charlie. Aguarda. 3191 Recife, 1251 na perna 1325. Alfa, qual o seu POB, autonomia alternativa? Meu 10, corredor forte. Mantenha-se na escuta permanente do controle. Juliette Alfa, Alfa, livre decolagem, 1,12 nós, Juliette Alfa, Alfa. Livre decolagem, Juliette Alfa, Alfa. Meu Charlie da presente, atrasadora Caju, chama em Recife na frequência 12545, alterna 12685. Cliente da presente, voa direto Aracaju, chama Recife 12545, 12685, Delta Romeu Charlie. Salvador, voo no 777, pushback estacionamento no 5. Voo no 777, autorizado, puxa, apontado. Autorizado, puxa, voo no 770. Radar, saída da EL, sub mantenha 380. Acessão pro 380, Juliette Alfa Alfa. Botango Whisky, Charlie Mike, 3ADLS, XAB, 0, posso utilizar. Puxará, Mike. Alterna Salvador 55, web 58, 5728, taxia via pátio, reporta através do 612, 5728. Via pátio, reporta através do 612. Azul 4076, bom dia, sendo a identificação, chega da Mari. Vê se mantém a nível 050. Tamari, tá, 050. Leve autorizado. Vê se na identificação, chega da Mari. Vê se mantém a nível 060. Confirma? 7721, passou 200, 290, 7721, bom dia, sendo a identificação, chega da Mari, desse mantém a nível 060. O controle? E pela direita de Uberge Alfa? Sim, sim, está autorizado o desvio 010. Whisky Charlie Mike, confirme quantas milhas o senhor irá manter o desvio? Ah, por 3 milhas. Sim, reconto estabilizado. Será mais? Whisky Charlie Mike, ciente, reporte estabilizado. Será mais? 1209, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Para 3.000, ajustado, comando. 1095, rumo a 09. 1095. É, tem muito tempo que estão pintando, não acaba nunca. Não é problema no pavimento, tem que estar aguardando a licitação para ajeitar essa parte aí. Ah, então tá certo, agora entendi. Daqui a pouco a gente vai fazer o aniversário aí, só cortar o bolinho, se quiser comparecer. Opa, não vou aguardar. Também quero, hein? Whisky Charlie Mike autorizado, desça para o 1700 pés. Isso é certo, vai. Deve alinhar e decolar, 721. Web 6721, mantenha a velocidade 250 nós, o senhor é número 4 para pouso. Charlie Mike, visual com campo? Afirmativo. Whisky Charlie Mike, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118 desse 9. 1295, Charlie Mike. Passando Juliette Alfa Alfa, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, Juliette Alfa Alfa. Passando Whisky, Charlie Mike, continue a aproximação em forma visual com a pista 1 centena, 1 12 nós. Visual, também pode passar cercado, Whisky, Charlie Mike. Livre pouso, pista no zero, Whisky, Charlie Mike. Mike. 118.95. 2.5.8.9.5, Índia 90.0. Controle, bom dia, UF7728, usando 2.000. UF5728, contato radar, saída Pucaracaju, submantenha nível voo 350. Franca, Aracaju 350. Poderia voar direto a Aracaju, senhorita? Aguarde coordenação. 5728. Aguardando a possibilidade, obrigado. Tati Wind Alpha, no ponto de ferrocha minha torre. 1-1-8-3-9-5, ajuste no 095. Obrigado, Wind Alpha, ponto de ferrocha 295. Presente velocidade até próximo de Duna. Negativo, posso ficar no 76. Azul 4076, então mantenha a presente velocidade, o senhor é número 1 para pouso. Mantenha a velocidade, Azul 4076. F5728, mantenha o perfil de saída. Azul 4463, após a passagem do Boeing, a retaguarda está autorizada na 01. Pushback acionamento reporta táxi. Onda 09, detonação para sequenciamento, curva direita, proa 230, limitado pelo localizador. Tachoe 1-1-7-7-7-9 na final, ponte zero do Nadal. Bom dia, após a passagem do mesmo ali, mantenho no zero, gol 1-777. Após a passagem ali, mantenho triplo. Pés, ajuste no 0-5, autorizado final do procedimento RS, após a brisa. S2 no Pés, no 0-5, autorizado RS, portará 4-0-7-6. Web 6721, reduza a velocidade para 2-3-0-9. 3895 tem para atualizar o nível 340, copia. 3895 está autorizado São Paulo Guarulhos, o nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Bridge, intercepta Upper Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano. Acena transponder 5545 e o controle 120-8. Tango Vitor Mike Quebec, mantém o corredor Veracruz, 1.500 pés, reporte através de Paripe. Web 6721, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Curva esquerda, 360, adiante na 720, vinte a localizador. Índia 90 Alfa, pista no 7, 1 com 1 dúzia, tem pouso autorizado, Índia 90 Alfa. Autorizado, pouso, 1-7, Índia 90 Alfa. Vitor Mike Quebec, prossiga.